Meu amor, o amor é uma coisa linda. E o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Pois bem, o amor é o sentimento mais nobre entre todos. Jesus, quando esteve aqui encarnado entre nós, há 2000 anos atrás, ele trouxe, ensinamentos a grande. O grande é a grande mensagem que Jesus deixou não foi as curas, que muitos acreditam que Jesus curava cegos, leprosos, ressuscitava os mortos, e acreditam que isso foi o grande poder, a grande demonstração de poder que Jesus deixou e realizou. Porém, se nós formos analisar de forma fria, de forma racional, vamos compreender que as curas, os prodígios, as curas que Jesus realizou tiveram mais um caráter de demonstração de poder e serviram como para chamar a atenção daquele povo simples, daquele povo pacato, daquele povo onde Jesus viveu, daquela região, para que aquilo ficasse marcado, para que atraísse o interesse e também a curiosidade daquela população em conhecer aquele homem. Mas com a finalidade de demonstrar e mostrar os seus verdadeiros poderes. Os verdadeiros poderes de Jesus não estavam no campo da cura, dessas realizações mirabolantes, mas sim do exemplo em que ele demonstrou em todo momento que o caminho para chegar até Deus é através do amor. Toda doutrina, todos os ensinamentos, tudo o que Jesus deixou está impregnado do sentimento mais nobre entre todos, o amor. Deus é amor. Se Deus é amor, então é contrário a qualquer forma de violência, de ódio, de vingança, qualquer sentimento que estejam contrário ao amor, não são meios de se aproximar de Deus. Dito isto, vamos analisar essas guerras que estão acontecendo nesse momento, que nós, como espíritos encarnados, que estamos aqui para aprender, para evoluir através das experiências, temos que compreender que essas guerras, essas violências que a humanidade está passando por esse momento, estamos vivendo nesse momento, são necessárias para que os espíritos aprendam, ou através do amor, que é a forma mais adequada para que possamos evoluir sem tanto sofrimento, ou através da dor. A dor que muitas vezes nós podemos achar que está longe, está distante. Ela está dentro de nós. Porque quando o mundo sofre, nós sofremos juntos. É triste ver países em guerras e muitos que se dizem cristãos estão optando a seguir o lado A ou o lado B, como se a guerra fosse apenas um jogo de futebol, fosse uma disputa partidária ou algo do tipo. Não, caros amigos, a guerra, as guerras são o que há de pior na sociedade. Destruição de vidas, desperdício de vidas, onde os seres humanos se destroem. Muitos dizem, o país tal atacou um hospital, 50 feridos, 10 mortos, como se fossem apenas números. Mas do outro lado, milhares de vítimas, inclusive de crianças, mulheres, idosos, famílias em geral. Vidas ceifadas pela ignorância, pelo orgulho e pela ganância dos homens. Por trás dessas guerras, existem espíritos altamente endividados de ambos os lados. Esses espíritos, eles estão plantando o que vão colher futuramente. Eles vão pagar pelas milhares de vidas que eles estão sendo responsáveis a dizimar. Se nós fôssemos seguir o que Jesus nos ensinou, o mundo viveria em paz entre todos os povos. Devemos amar, amar sempre, independente da nacionalidade, da opção sexual, independente da religião que cada um possa seguir. Temos que amar, temos que respeitar as pessoas, porque nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós somos uma grande família. E como toda família, existem pessoas diferentes, de diferentes atitudes, diferentes gostos. Então temos que aceitar as pessoas como elas são. Isso é o que faz um verdadeiro cristão. Pois o amor é onde está a base da espiritualidade benfeitora. Todos bons espíritos carregam dentro de si sentimentos nobres, sentimentos elevados que nos aproximam de Deus. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 12, que tem como título Amai os vossos inimigos, no item 11, onde aborda o tema o ódio, está escrito o seguinte: amai-vos. Essa mensagem é do Espírito, ela foi psicografada, é uma mensagem do Espírito Fénelon, foi psicografado na cidade de Bordeaux, na França, no ano de 1861. E Fénelon, ele deixou a seguinte mensagem: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento missionário de amor. Amou até dar o seu sangue e a própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha, ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações. Hóstia de agradável aroma, indistintamente a todos os irmãos. Não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova, eu sei, uma vez que durante minha última existência terrestre, experimentei essa tortura, mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra aqueles que faltam à lei de amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. Fénelon, Bordeaux, 1861. Pois bem, caros ouvintes, essa mensagem do Espírito Fénelon, ela mostra que não vale a pena odiar, guardar os sentimentos negativos em relação aos nossos semelhantes, porque tudo que plantamos nós colheremos. O que vale a pena é o amor, o respeito. Isso sim é uma atitude de um verdadeiro cristão. Cristão que está torcendo, como nós nos deparamos diariamente nas redes sociais, cristãos torcendo pela guerra, pelo lado A ou B. Existem cristãos que dizem que estão do lado de Israel, outros estão do lado do Irã, torcendo para que um país vença o outro. Infelizmente, esses nossos irmãos, por ignorância, estão agindo contra a lei de Deus, estão agindo contra os ensinamentos de Jesus. Eu quero que qualquer um dos caros ouvintes dessa grande rádio Fronteiras FM nos mostre onde foi que Jesus falou a favor da violência, a favor do ódio, a favor da desunião e da guerra. Não existe. As pessoas buscam trechos lá do Velho Testamento onde falam sobre as brigas que existiam entre aqueles povos e eles agiam de forma truculenta em nome de Deus. Até hoje existem pessoas que desejam um mal ao próximo e dizem: se Deus quiser, ele vai sentir na pele o que fez comigo. Desejando o mal ao próximo e colocando Deus. Deus não combina com violência. Deus não combina com ódio. Deus não combina com desunião. Deus não combina com contenda, com vingança, com qualquer sentimento que seja contrário ao amor. Porque o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Podem ter certeza, o Espírito encarnado que busca a desunião, que busca a contenda, busca a vingança, esses aí estão plantando sementes que eles vão colher futuramente. O materialista acredita que tudo o que vai acontecer será aqui. Mas não, caros amigos, nós somos espíritos, o nosso corpo é perecível, nós vamos perecer, o corpo vai voltar para o solo, os minerais vão ser absorvidos pela natureza, porém, o espírito, o ser inteligente, esse sim, esse segue a sua jornada. E aquele que busca trazer sofrimento ao seu semelhante, ele vai, ao chegar no mundo espiritual, ele vai se deparar com uma situação não muito boa e vem o arrependimento, vem as dores, vem a vergonha. E isso faz com que os espíritos passem uma temporada nas zonas umbralinas, porque o sofrimento não é eterno. Então, o sofrimento não é eterno, mas se nós pudermos evitar esse sofrimento, creio eu que será muito melhor. E a forma de evitar os sofrimentos é através do amor. Se os homens se amassem, podem ter certeza absoluta que não existiriam as guerras. Vamos agora assistir o nosso querido amigo, professor e médium que nos deixou há poucos dias, desencarnou há poucos dias, aos 98 anos, o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Ele vai falar sobre o amor. Vamos escutar essa linda mensagem do nosso mestre Divaldo Pereira Franco. O doutor Rolumei, que o nosso medo chegou agora a uma postura de medo de amar. Eu amar para ser traído. Por que a traição deve estar ao lado do amor? Nós seria uma antítese que o amor estivesse junto à traição para modificá-lo, mas não a traição ao lado do amor para perturbá-lo. Nós invertemos a escala de valores. Então agora nós deveríamos partir para a empatia. A empatia que vem do grego in, interno, pathos, sofrimento. Deu desejar ao meu próximo aquilo que eu desejo para mim mesmo. Muito mais complicado. Desejar para o meu próximo o que ele deseja para si mesmo. Porque talvez o que eu deseje para mim não seja o que ele deseja para ele. Conhecer o meu próximo nessa empatia, saber das suas dores, compartilhá-las, simplesmente fazer que ele não se sinta um rebutado humano, encontrar os invisíveis da sociedade, aqueles que acostumamos a olhar sem ver, o homem de rua, a mulher abandonada, a criatura sem teto, o garçom, o servidor, o infeliz da estrada. Gostaria de contar-lhes uma experiência final. Encontrava-me pela África do Sul há um mês e estava na cidade do Cabo. Eu estivera na África do Sul 11 vezes entre 1970 e o ano 2000. Mas agora eu estava novamente na África do Sul. Uma família generosa convidou-me. E nos encontrávamos no hotel bastante caro, em que se hospedam personalidades internacionais. E eu me olhava, divulgando uma doutrina de simplicidade, e nada obstante as circunstâncias me haviam colocado naquela postura que naturalmente não me vestia bem, pelo hábito, pela minha origem, mas é necessário servir em qualquer lugar. E na primeira manhã do de jejum, em um refeitório de super luxo, eu ia com os amigos, quando de repente, ao me adentrar no imenso salão, servido por africansers, pessoas de epiderme negra, eu ouvi nitidamente a voz da minha mentora espiritual que me disse: abrace aquele servidor. Eu achei estranho. Como é que eu ia chegar a um estranho, a um garçom, e dizer: eu quero lhe dar um abraço? Ele iria recusar, é claro, não estava acostumado. Todo mundo ia olhar. Era patológico. E eu então sorri comigo mesmo e disse: a voz é de Joana de Ângeles, mas deve ser algum espírito mistificador que deseja levar-me ao ridículo. E claro, fui andando e a voz dizia: não pode perder essa oportunidade. Abrace-o. Eu digo: Deus dos infelizes. E já me senti a pessoa mais infeliz do planeta. Para que eu me fui meter naquele hotel? Se eu estivesse no hotel do mercado, aí não tinha problema. pedia um PF, um prato feito, atendia o estômago por uma semana, estava tudo livre. Quando ele veio passando, e algo então me envolveu, ele trazia um bule com alguma substância quente. Eu então falei-lhe, você poderia servir à nossa mesa? Perguntei-lhe, ele disse, mas com muito prazer. Voltou-se, eu digo, eu lhe peço um grande favor, que você me traga leite muito quente. Porque nos Estados Unidos e aqui na África, há um hábito estranho, eu venho do Brasil. O café é quente e o leite gelado. Então o café fica parecendo o chá da meia-noite da eutanásia. Porque isso não é café com leite. É uma mistura que nem está quente, nem está frio. Então você me traz, por gentileza, um leite quente. Ele sorriu e disse, é a primeira pessoa que me pede, eu digo, mas não será a última. Porque outros, vendo meu belo exemplo, também vão pedir. Porque o café adquire um outro sabor. Ele disse, mas com muito prazer, como é o nome do senhor? Eu disse, Franco. Olá, Mr. Franco. Com muito prazer. Ele disse, agora que você foi muito gentil, eu peço licença para lhe dar um abraço. Ele ficou paralisado. E aí eu dei um abraço. Esse abraço formal, que a gente toca, mas não se envolve. Mas na hora que eu dei o abraço formal, eu senti algo de estranho, porque ele me olhava com os olhos desmesuradamente abertos e perguntou, o senhor está louco? Por que está me abraçando? Eu disse, gratidão, porque você vai me servir leite quente. Ele me olhou e quase perguntou, será que o senhor é normal mesmo? E disse, mas ninguém nunca me abraçou. Ele disse, mas é a primeira vez. Mas nenhum branco nunca me abraçou. Eu digo, então aí anote, porque o brasileiro não é branco, ele é misturadinho. Porque desde o ano de 1861, um dos maiores estudiosos de raças disse que o único branco total do Brasil naquela época era Dom Pedro II. O mais tinha tudo uma corzinha misturada. Agora imagine, de 1860, mais ou menos, para cá, como essa mistura se deu. E ele ficou petrificado. E os meus amigos também, pensando que eu estava dando algum passe na criatura. E eu aí deixei e disse, pronto, sobrevivi. E fui e sentei-me. Daí a pouco ele veio e trouxe um leite que quase furou a mesa de tão quente. Eu tive que esperar quase meia hora para que o leite voltasse ao normal. Mas então, tomei o leite, o café. Daí a pouco lavei ele com outra leite. Eu digo, basta, basta. Ele disse, mas todo mundo está perguntando na cozinha por que, que o senhor me abraçou. Ele disse, porque me deu vontade. É proibido abraçar aqui. Mas é uma loucura. Eu digo, loucura ou não. E saia de perto, senão eu dou um segundo. Ele saiu quase correndo. Quando nós terminamos o de jejum, ele estava na porta. E então ele sorriu para mim e disse, Mr. Franco, que coragem. Eu digo, a sua de aguentar um abraço meu. E digo, meu Deus, me tira logo daqui depressa. Saímos muito bem. No dia seguinte, pela manhã, eu tive uma cólica de estômago. Não sei se foi do emocional ou se foi do alimento muito chique, porque às vezes quando o alimento é muito chique, faz mal a gente. Eu tenho um filho médico que é a ironia em pessoa. Ele é professor de medicina e ele sempre me diz em tom de zombaria, tio, quando o senhor for a um lugar chique e colocar uma daquelas mesas para um brunch, não faça como o pobre, veja lá, não nos humilhe. Ele diz, mas meu filho, como é que pobre faz? Quando o pobre vê uma mesa dessa, faz, opa, não me faça isto. E o que é que eu vou fazer como rico? E como é que ele faz? Olhe com nojo. Para dar a impressão que está acostumado. Quando eu vi aquela mesa que tinha 50 metros, eu cheguei na ponta de cá e olhei com maior desprezo. Eu acho que no outro dia quase me matou. Eu senti uma cólica de estômago e não desci. Preferi tomar um chá ali mesmo. Preparei um chá. Meus amigos desceram. E ele estava ali de pé, à porta, e perguntou, e o pai de vocês? Não precisa dizer que eu era o mais velho da turma. apenas 88 anos. Ainda estou na flor da juventude, porque eu espero agora 120, graças aos novos padrões da vida na Terra. Então, cadê o pai de vocês? Eles dizem, não é nosso pai, é nosso muito amigo. Mas Mr. Franco, cadê? Ele não está bem disposto. Não diga aí o que é que ele tem. Não tem nada, é uma cólica de estômago, mal-estar, vai levantar mais tarde. Qual é o número do quarto dele? Mas para quê? Eu vou levar um chá, eu vou levar torrada, eu vou levar leite quente. E daí a pouco batem à porta. Havia no disturbo. Eu digo, mas quem será? Quando eu abri, ele estava com o carrinho, que tinha tudo de dieta para quem está para morrer. Eu olhei aquelas bolachas, era quase bolacha Maria. Eu dizia, não, aqui para eu tomar uma bolacha, tem que ser uma bolacha inglesa. Mas bolacha Maria também lá na Bahia tem. Mas eu digo, mas o que é isso? Não pode adoecer, Mr. Franco. Ele trouxe um chá de erva cidreira. Eu disse, mas vim para o hotel 17 estrelas tomar chá de erva cidreira. É humilhação. Eu digo, meu filho, não tem um chá inglês? Não, que o senhor quiser. Eu digo, bom, eu vou tomar o de cidreira mesmo. Porque era o santo remédio que minha mãe me aplicava. Muito bem, ele empurrou aquela complicação, aquela mesa, aqueles guardanapos, tanta faca, tanta colher, tanto copo, tanto prato, que eu não sabia se era para comer ou para decorar. Eu disse, mas por que está fazendo isso? O abraço, Mr. Franco. Foi o abraço que o senhor me deu. O senhor, aceite a minha homenagem. Eu disse, pois não. Vou aceitar, mas vou lhe abraçar de novo. Ele disse, mas não precisa. Precisa. Porque o seu abraço. Ele disse, mas eu não abracei o senhor, fiz muito mal. Nós devemos retribuir as coisas boas. Mas eu fiquei com vergonha. Eu digo, vergonha é não abraçar. Quem já viu disso? Está na hora agora de nós nos abraçarmos, transmitirmos a bioenergia. Abraço fraternal, não abraço sensual. Somos técnicos em abraço sensual. E não damos aquele abraço vigoroso de amigo, de dizer, conte comigo. E eu vou lhe dar antes de tomar o chá. Aí taquei, como diz a Gíria, um abraço nele, que o africano ficou, não me abraçou. Aí sentei e disse, vamos conversar um pouco. Você está de licença? Ele disse, quer dizer, é uma licença que não é licença. Eu me dei a licença, corri aqui um pouco, para ver se o senhor estava doente. Muito bem. Descemos, e no quarto dia, eu então disse para ele, olha, nós viajamos hoje à tarde, vamos para Johannesburg. Ele disse, mas já? Eu digo, olha, foram muitos dias. E um amigo que estava comigo me perguntou, você não vai dar uma gorjeta a ele, Divaldo? Eu digo, olha, gorjeta de espírito é Pai Nosso, é paz, que é a melhor coisa do mundo. E você me perguntar se eu vou dar uma gorjeta, pode contar que eu vou dar assim, uma obra de caridade. Mas como ele é muito rico, ele disse, dê por nós, porque todos ficaram tão amigos dele, gentil, conversavam, nos ensinou palavras africanas. Muito bem. Eu então peguei, me despedi, fui até quase a cozinha, que era proibido, mas eu fui. E disse, olha, eu quero que você fique com esta lembrança. Eu tenho que ir. Aí está agora um papelzinho com meu nome, meu endereço. Você me escreva. O que eu não entender do seu inglês, porque era pior do que o meu. Meu filho entende e ele me ajuda. Então ele disse, Mr. Franco, não faça isso. Eu disse, o quê? Não vá embora. Eu nunca recebi o abraço de um branco. Lá em casa, sim. A minha mulher e meus filhos. Mas, Mr. Franco, eu ia me suicidar há 2 dias, porque eu estou com câncer de próstata. E o médico disse que eu tenho metástase no cérebro e nos ossos. Recomendou imediatamente a cirurgia para tirar a matriz, inutilmente, e fazer quimioterapia. E eu não tenho os recursos. Então, o que os seus amigos mandaram vai me ajudar em algumas quimioterapias. Esse então venha agora para lhe dar um abraço terapêutico. O abraço de Jesus Cristo. Ele tocava e curava. Mas eu vou pedir a ele que se utilize de mim. e retirando as minhas energias dele vida. Você necessita de vida e abundância. Mas se vier a morte, lembre-se que esse seu amigo de tão longe veio lhe dizer que a morte não existe. A vida é indestrutível. E a minha tarefa na terra é dizer a todos que viveremos depois da morte. É a imortalidade. Por que que o Senhor me deu aquele abraço? Porque alguém mandou. Alguém que eu amo muito e que já morreu. Me pediu para lhe abraçar. Você há de convir que era um tanto arriscado. Era uma coisa sui generis, exótica. Um cliente abraçar um servidor de público. Mas agora que eu sou seu irmão, que nos conhecemos, e você me confessou a sua dor, escreva-me. Ele já me fez 5 e-mails. Já fez a terceira quimio. Já fez a cirurgia. E está nas mãos de Deus. Então, descobrirmos os irmãos invisíveis, aqueles que nos servem, aqueles que precisam de uma palavra. Porque eu me lembrei de Madre Teresa de Calcutá. Ela caminhava pelo cais, pelas docas de Londres, e viu um homem caído. Ela correu, tocou-lhe o ombro. My brother, my brother. E ele olhou semi-embriagado. Quem é você? Sua irmã Teresa. Qual é a sua religião? É você. O que é que você quer de mim? Vê-lo alegre. Eu sou a sua irmã e venho lhe trazer uma mensagem de alegria. E o abraçou. Desde o dia em que eu tomei conhecimento desse abraço de Madre Teresa, incorporei também uma sua frase. Amar, amar até doer. Esta hora de caos, este momento vazio existencial, esta hora de desconfiança, necessita do amor que Jesus Cristo nos veio trazer. Olá, queridos amigos, queridos ouvintes. Estamos de volta após essa linda mensagem do médium e orador espírita Divaldo Pereira Franco. São exatamente 8 horas e 57 minutos aqui no horário de Brasília, né? Que é fronteiras em todo o Brasil. 8 horas e 57 minutos. Estamos chegando ao fim do programa Caminhando com Jesus. Quero agradecer primeiramente a Deus, pois Deus, nosso Pai, nosso querido Criador, que nos dá a oportunidade todos os dias de escrever uma nova história. O ontem já passou. Não vamos viver do passado. Vamos viver o presente com olhar para o futuro. Vamos ser pessoas melhores a cada dia. Vamos buscar sempre o caminho do amor, da paz, o caminho do bem, o caminho do perdão. Quero enviar um abraço fraterno para todos os ouvintes que estão até nesse momento escutando esse programa, em especial a minha esposa, Júlia Sara, o radialista, o nosso amigo da cidade de Escada, que apresenta o programa Alvorada Cristã, Edivaldo Levino, do Doce, aí da cidade de Escada, a todos colaboradores do Centro Espírita Caminho de Luz, e também aos nossos amigos da cidade de Pio Nono, trabalhadores do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o nosso forte abraço. Quero enviar um abraço também para Rita de Miguel, aqui na cidade de Fronteiras, aqui na rua da Tripa, famosa Rua da Tripa. Rita, Miguel, Lauriana, Antônio, a Maura, esposa do Tuta, Bidal, Guida e Tota, família em geral. Um abraço para Vandilene, Edson Mauro, Dona Expedita, Mariela, Sâmia, Janedson e todos os outros ouvintes. Minha mãe, que está escutando esse programa lá da cidade de Escada, Pernambuco, a 800 quilômetros de distância, ela não perde esse programa. É uma das nossas ouvintes número um no meu coração, minha mãe querida. Mãe é o ser mais delicioso que existe na vida de qualquer filho. Um filho, ele pode nascer, seja de qualquer espécie, um filho pode nascer sem a presença física do pai, mas jamais nascerá sem a presença da mãe. A mãe é o ser mais especial que pode existir na face da terra. A mãe, a verdadeira mãe, ela faz tudo pelos seus filhos. Ela é feliz com a felicidade dos filhos e ela sofre quando vê que seu filho está sofrendo, quando seu filho está seguindo um caminho que pode trazer dor e sofrimento. Quando um filho vacila nos caminhos da vida, a mãe sofre, a mãe chora, a mãe sente uma dor inigualável. Mas Deus, ele é o bálsamo para os corações daqueles que sofrem. Podemos chorar pela tempestade que nós estamos no momento vivendo, uma tempestade íntima, mas o sol sempre voltará a brilhar. E esse sol, essa luz, é Jesus. Jesus, ele ilumina o caminho de todos aqueles que querem abrir os olhos e enxergar o seu grandioso exemplo. Exemplo de amor, exemplo tão lindo que Jesus nos deixou. Ele perdoou aquele que lhe agrediu. Então, quero fazer uma prece, como de costume, a prece de Cáritas, para que possamos encerrar o programa. Peço aos amigos, aos irmãos, aos ouvintes em geral, que fechem os olhos, mentalizem a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora da Escada, Nossa Senhora Santa Rita. E vamos, nesse momento, dizer, agradecer a Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé Deus. Um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa divina imagem. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. E assim, chegamos ao fim do programa Caminhando com Jesus. Que Deus ampare todos os lares, todas as famílias, todos aqueles que estão sintonizados na Rádio Fronteiras FM. E se Deus nos permitir, estaremos de volta aqui no próximo sábado, às 8 horas da manhã, mais uma vez, com o programa Caminhando com Jesus. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e tenham um excelente final de semana. E fiquem agora com a programação da Rádio Fronteiras FM com nosso amigo Tony Oliveira. Muito obrigado a todos, até mais. Essa luz, claro que é Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Essa luz, pode ser Jesus, pode ser Jesus. Essa luz, claro que é Jesus. É claro que é Jesus, essa luz divina. Essa luz, essa luz, essa luz, essa luz. É claro que é Jesus, Jesus, Jesus. Essa luz. Você sintoniza ZYX 837, Canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. 9 e 12. Natal, São Paulo, Cuiabá ou Porto Alegre. De norte a sul do Brasil, nas grandes e pequenas cidades, o rádio segue cada vez mais forte. Não importa o tamanho da sua empresa, divulgar no rádio é a garantia de mais clientes, resultados rápidos e com o menor custo. Rádio, a melhor proposta para o seu anúncio está aqui. E os melhores resultados também. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Fronteiras FM. Bom dia! Desejo de menina. Não diga que não me entreguei, meu amor de corpo e alma. Se eu te entreguei, a minha vida foi porque acreditei que me amava. Tu me aceitaste como eu sou, mas eu notei você mudou. Ficou tão afastada. Foi no passado, acabou. Passado é passado. Mas esse teu silêncio está me matando. E sei que temos muita coisa pra falar. Deixa de orgulho e vem logo me encontrar pra gente conversar. Não vamos perder tempo com ressentimentos. Ficando afastado, temos que dar uma chance para o coração. O amor está do nosso lado. O passado é passado. Não diga não. Oh yeah. Não diga que não te amei. Não diga que não me entreguei, meu amor de corpo e alma. Se eu te entreguei, a minha vida foi porque acreditei que me amava. Tu me aceitaste como eu sou, mas eu mudei, você mudou. Ficou tão afastada. Foi no passado, acabou. Passado é passado. Mas esse teu silêncio está me matando. E sei que temos muita coisa pra falar. Deixa de orgulho e vem logo me encontrar pra gente conversar. Não vamos perder tempo com ressentimentos. Ficando afastado, temos que dar uma chance para o coração.

só sei que minha vida não tem mais valor sem você, a solidão. Já pensei, já me decidi que não tem jeito essa paixão. Então me diz por quê você não. Do salve nas novinha. Se tromba com os coxinhos, eu falo que sou MC maluquinho. Favelado, bem trajado, bolso com dinheiro. Tô fumando a com os parceiros. Nós atividade menor de comunidade. Se tenta pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro. De Glock na cinta e jacaré no peito. Eu tô levando a vida desse jeito, mas respeito. Nós é gueto, vivo nos caminhos estreitos. Eu de quem nasci pros coxinha, que eu sou suspeito. Que se foda, bota aqui, bota a cara aqui. Vocês não aguentam tudo que eu vivi. Imagina o que eu vi. Não é só ver tipo de coisa que só sabe que é daqui. Os menores crescem revoltados contra o Estado. Depois quer passar na mídia como se nós fosse errado. E seu sistema é de safado. Na perta pro meu lado. E que se foda, sai do chão e solta os pra é fugar. Nos bota de meiota. Troca as rotas pras casinhas do mar. Na zona leste sempre é nós que toca. Eu tô no meio que tá o é fugar. Nos bota de meiota. Troca as rotas pras casinhas do mar. Na cachoeira sempre é nós que toca. Minha zona leste é meu quintal. Sobre a Campina Grande. E o Riabãozinho da Cachoeira. Pra dizer. Ramono Beach. Eu não vi a vida louca, tô de moletom e tô com a cara. Meu plantão na boca, vou pro baile curtir. Destino é casinha, eu salve nas novinha. Se tromba com os coxinhos, falo que sou MC maluquinho. Favelado, bem trajado, bolso com dinheiro. Tô fumando, pá, é com os parceiros. Nós atividade menor de comunidade. Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro. De Glock na cinta e jacaré no peito. Eu tô levando a vida desse jeito, mas respeito. Nós é gueto, vivo nos caminhos estreitos. Desde que nasci pros coxinha, que eu sou suspeito. E que se foda, bota aqui, bota a cara aqui. Vocês não aguentam tudo que eu vivi. Imagina o que eu vi. Não é só ver tipo de coisa que só sabe que é daqui. Pá! O menor cresce revoltado contra o estádio. Depois quer passar na mídia como se nós fosse errado. E seu sistema é de safado. Aperta pro meu lado. E que se foda, sai do chão e só frustra. É fugar nos bota de meiota. Troca e rota pra casinha do mar. Na zona leste sempre é nós que toca. Eu tô no meio que tal. É fugar nos bota de meiota. Casinha do mapa, oh. Na zona leste sempre é nós que toca. E tu no meu quintal. Show!